Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes da liberdade, que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido sergipano. Olá, tudo bem? Vamos neste programa ouvir a sabedoria de uma guardiã e um guardião de sementes da liberdade. Eu estou falando de Dona Josefa de Jesus. Ela mora no sítio do Alto, no município de Simão Dias, no estado de Sergipe. Também de Sergipe, vamos ouvir Carlos Soares de Menezes, conhecido como Seu Carlinhos. Ele mora no assentamento Nossa Senhora Aparecida, que é mais conhecido como Lagoa das Areias, no município de Monte Alegre. E para começar, vamos ouvir Dona Josefa. Dona Josefa, o que é ser guardiã de sementes? Ser guardiã de semente é a pessoa plantar no tempo certo e guardar no tempo certo. Saber plantar e saber colher. E o que levou a senhora a ser uma guardiã de semente? O que levou a ser guardiã de semente é que eu venho dando essa sustentabilidade, o trabalho, a cultura de meu pai. Que ele aprendi com ele, que ele já guardava semente. E eu vim guardando essa semente. Também, até hoje, sou guardiã de semente. Porque vem passando de pai para filho. É isso mesmo, Dona Josefa. De pai para filho. E a partir dessa deixa de Dona Josefa, eu pergunto a Seu Carlinhos, de quando você lembra desse trabalho com as sementes que você guarda hoje em dia? Começou da criação de minha bisavó, né? Guardando isso como uma resistência. Para o campo e para a saúde nossa, nós temos que comer comidas com sementes crioulas. Essa coisa de guardar semente é para a saúde, o respeito e a educação para o campo. Ô Seu Carlinhos, mas o que acontece com a vida de quem guarda essas sementes crioulas? Para ser guardião de semente é duas coisas que acontecem na nossa vida. Ser independente e carregar a saúde do lado. É isso mesmo, Seu Carlinhos. E para concluirmos o programa, Dona Josefa preparou uma música especial para a gente. Vamos ouvir? Põe a semente nas mãos de quem semeia. Põe a semente nas mãos do semeador. Põe a semente nas mãos de quem semeia. Põe a semente nas mãos do semeador. Põe a semente na terra e deixa germinar. A semente nasce e cresce, ela dá bom fruto e vai saciar. Põe a semente na terra e deixa germinar. A semente nasce e cresce, ela dá bom fruto e vai saciar. O mundo precisa saber quem é que semeia. O povo precisa saber quem vai semear. Se semeia em terra ruim, esta semente não dá. Se semeia em terra boa, ela dá bom fruto e vai saciar. Muito obrigado. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Essa é uma produção da Asa Sergipe com a assessoria de comunicação da Asa, Asacom. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.